Cinco, para 2010, utilizado o sinal de atendimento da SXR, reporte estabilizado no localizador. Da 2010, autorizado na SXR, reporte estabilizado, 275. Coluna 233, chama o centro Recife, frequência 2000 do sinal 0, terra no 28 do sinal 8. Azul 4234, atmosfera capsule 1 a 0, pronto. 1234, autorizado, aliado do colapso, estamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, direto Golf, desse mantenha 4 mil pés. QNH na 09. Outro 981, a consciência velocidade? 3009. 3495, manter a velocidade para o sequenciamento. Azul 4981, mantém a prévia de gasto. Liberado da resistência de baixo contra a estância. Aí eu continuo a ver o plano, se o presidente não tem o que eu peço. Sim, Bom dia, Azul 4234. Azul 4234. Roberto Ramos, Rio Paranaíba, Diego 370, Via Sul da Fuca. 370 Via Fuca, Azul 4234. Chamo 4234. 9970, Lima, mantém 1-0. Atriz, chame o centro de Recife, frequência 1-2000, decimal 85, autônomo 25, decimal 435. 2-2-5-2-5-4-5, azul 4-2-3-4, bom dia. 4-3-7-5-3, revisão de para 2-3-0-9. Direita é solo 219, eu vou 1-7. Geral, 9970, tem decolagem autorizada, pista 1-0. Vento 1-1-0 grau, 0-9-9. Então, 4753, você mantém o nível de voo 060, que é legal, 069. A 9970 decolou 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia, bom 1759, pode ser a dar 1-0, tá pronto. 1759, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, bom 1759. Para 2000, autorizado ILS X-Ray, vai no portão estabilizado 4981. Geral 9970, contato radar, senha para mim de 1320, via, sou da MOMO. 5-9, decolagem autorizada por 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-1-1. Autorizado, decolagem 1-0, voo 7-9. Geral 9970, enchimento de próximo, 2-0, 0-6, 1-1, cuja nível de voo 0-0, descida para 6-10, alfa 3, 2-0 da Tampa. São 4753, coloca de próximo, 11 horas, 0-6, 1-1, noroeste. Estrela no vídeo 2050, subida para 330, dando 730 geral. Então 4753, vista para 4010, Pinagalo 09. 4.0.4.7 4.7, controlando 2.0, decimal 8, por favor. 2.0.8, pode ir. Salvador, bom dia, Gol 9.7.5.9, cruza 1.400. Pelo 7.5.9, contato radar, soletrar no nível 3.0, vista da salvo. 3.0, perfil da salvo, 7. Azul 491, está estabilizado e LS-X-ray. Azul 491, chega no outro do sinal 9-5. 491 da Azul, agora matou aí 7-8-9-5. Torre Salvador, Azul 4981, estabilizado e LS-X-ray, a 2 milhas e meia do IndyCar. Vou continuar o retorno, continua a aproximação, aguarda na autorização. 4981, prossegue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Obrigado, eu sou o seu autorizado, que são 0-0-1-1-0 graus, 1-1-1-9. 1-1-0 graus, 1-1-9, azul 4-9-1. Boa. Posição, fala. É, fala, gol 7-9. Federal 99 que tu quero, chame sempre Recife, atenção em cima 2000, decimal 85, até na 1-25, decimal 45. A 99 que tu quero. 99-60, transmissão da UTECA, chama o centro Recife, frequência 2000, decimal 85, ao término 95, decimal 45. Utilizado, então 4753. Então 4753, chama o turno no 8 decimal 95. 18954. Salvador, muito bom dia. Então 4753, uma milha para o externo. 4753, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Mais 8 euros, no salão 53, libera direito, chama o salão 1, 2, 1, 2, 1, 9. Liberando direito, chama o salão 2, 1, 9, azul 4, 9, 8, 1. Chama o centro Recife, frequência 1, 2, 8, decimal 3, 5, 1, 2, 5, decimal 1. 2, 2, 3, 5, 1, 2, 5, 1, pode ser. Bom dia, Papatango, Vitor Lacan Fostrat. A4753, no solo 56, libera direito no 2, na décima loja. 319-37-473. Bom dia, Papa Tango, vista lá, está funcionando. Pelo Papa Tango, vista lá, Fábio Fácil, Vista Natal, Foxtrot. Fazendo Vito, Hotel Foxtrot, táxi autorizado, chama na taxa do Alfa Ainda. Chama na Alfa Ainda, Vista Foxtrot. America 59, Fakadense, Fly, Direct Stock, Unit 109, descendo por 4,000 feet. Descendo por 4,000 feet, 229. Xelena 3, na 2, desce para nível de voo 050, Xelena Alma 099. Xelena 3, na 2, desce chegada, número 2, aproximação. Bravo Uniforme, que siga. Papapá, Bravo Lima Uniforme, senhora. Decolou de Serra Índia Queen, já comprou de Serra Luiz de Alta Lima. Vai manter 510, está com a bordo, código anotado, é o 0142, o Bravo Lima Uniforme. Papapá, Bravo Lima Uniforme, você apresentou com ele, né? Ah, foi esse tipo, senhora. Foi feito com ele, mas... Decolado 05, chame o controle, frequência 1208. Sai da zero, vai soltar o Forte Trote. Oeste, Delta Lima. Passa na visão com o serviço Delta Lima. Bravo Lima e Fãs. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, até o Forte Trote, na Conde. Colocando Vitor Hotel, Foxtrot, contato radar, sucesso para nível de voo 090, você da Conde. 090 da Conde, até o Foxtrot. Xelena 3, 1, 2, jogando vocês para 2, 5, 0 mais. América City Online, Fox Red Tribuna, deixando em um montanho puxado pelo grafite, que é o último tiro online. Tuna, descend to 2500, American 229-1019. O Bravo Lima uniforme, sinal para pouso. Tá, Bravo Lima uniforme, eu tenho que recolher a sal. Pode. Understand, you want American 229 descend to 2500 feet? We'll try 229. America 59, Federal Tribuna. America 59, correct, you're not a fan. Chama na 3, no 2, reduza, velocidade para 2, 2, 0 mais. Chama na 312, população de acidentamento, com esquerda, 3020, limite radial 220 do voo de Salvador. Esquerda 020, 220 do Salvador. Chama na 312, para 4.6, segundo, 27 para 3.00 mais. 4.6, Veronica City 9, conforme a speed. Veronica City 9, speed 190. Veronica City 9, are you using the same 190-120 Luna? Bravo, Lima Uniforme, SM Transponder 5263. Decolou Serra Luiz Delta Lima, está com 3 a bordo, mantendo 500 pés no corredor 7, comprou de Grupo Zulu, Santo Antônio de Jesus, o Bravo Lima Uniforme. Bravo Lima Uniforme vai ter, segundo regra, José Vizel, 500 pés. Vou levar na 09, confirma o estimando de pouso. Estimando... Tente Brasil Uniforme, chefe do transponder, ainda não recebo o mesmo. 5263, o código. 63. Xana 6312, eu sigo o tráfego, 1h02, Xana 10, 2010. Qual o número 80 de Gaspi? Segura o código para 1909. Está mantendo 1909, mas 3 não vai ser tratado. E a 312, para o localizador, cuja direita para 050, reporte estabilizada. Direita 050, como é estabilizado, para 312. A 3-1-2 desça para 3-1-10. 3-1-10, 3-1-10. Fazer o uniforme, eu tô aqui passando o farol da barra. Leve o uniforme, dá uma toquinha de pé do destino. Acima. Leve o uniforme, elemento ativo, contato radar com a aeronave. Cheque seu transponder, se ligar no maior dente. Bravo Lima Uniforme, confirme a radial da localidade de destino, a distância de Salvador. Não, Bravo Lima Uniforme, na próxima frente de informada, trazendo os nossos recentes para a colheita. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, the approach, Mark 59. Please find ILS, Chicken Island. Cleared ILS, 10X-ray, Chicken Island. Channel 312, you can get a business page, you can push to be the driver. Okay. All right. Clear to land on 010 in 120 degrees on Sonat, QNH 101N. Ela traz uma vez que você é um momento de semana de 5. Ponto 1, 8, 9, 5, 3, 1, 2, 1. 3982, assim que possível, se puder coordenar para o direto de Vitória da Conquista, a gente agradece.